Nós recebemos o tesouro, os talentos que nos foram confiados por Deus, e estamos soterrando aquele tesouro. O Espiritismo, me disse um companheiro espiritual, é como se fosse um sol, cuja claridade veio estender-se sobre toda a terra, que veio aliviar as dores, que veio nos falar de Jesus, que veio nos trazer o amor, a compreensão, a fraternidade ao planeta. Mas os espíritas não temos a consciência disso ainda. Não é para fazer proselitismo de pegar as pessoas pela mão e trazer, não. Mas levar aos que sofrem, porque os que sofrem estão precisando, estão com solo fértil, para aquela semente que produzirá 30, 60 por um, e alguns grãos, 100 por um. Levar consolo material e espiritual para as pessoas. É a maior caridade. É em todas as religiões. No budismo existem 5 tipos de compaixões. E a mais bela delas é a compaixão que leva o conhecimento da imortalidade ao outro ser, que leva a esperança, a certeza do mundo espiritual, da nossa realidade maior para as pessoas. E a mais simples dela é aquela compaixão que dá a caridade material. Mas a mais importante é a que leva a certeza. E o Espiritismo vem com instrumentos sólidos, com raciocínios irrefutáveis, com a lógica, com a razão. Allan Kardec foi chamado por Camille Flammarion, no seu funeral, como bom senso encarnado. Dedicou sua vida à doutrina dos Espíritos, desde que a conheceu. Vamos fazer a nossa parte, porque nós não somos a carne, nós não somos esse corpo, nós não somos esse nome, essa personalidade, preocupado em ganhar dinheiro, em pagar as contas, em cuidar das crianças, em fazer... Não, nós somos espíritos imortais. E temos um compromisso com a nossa realidade divina. Porque só seremos felizes quando nossos irmãos puderem ser felizes também. Não exige felicidade egoísta, solitária. Só existe felicidade solidária. Então, quem tiver com solidão, sofrendo do isolamento aqui em Brasília, nada de solidão e sim de solidariedade. Se juntar aos grupos de trabalho espíritas, das diversas casas espíritas próximas aos nossos lares, e ajudarmos. Vamos fazer a nossa parte. Não vamos fazer que nem os 10 cegos de Jericó. Vamos, todos nós, retribuir tudo o que recebemos, refletir essa luz que vem do mais alto, através dos nossos atos, do nosso exemplo, das nossas mãos, que elas possam, meus amigos, ser instrumentos de Jesus. Que sejam as mãos do Mestre a amparar, a levantar os que estão caídos. Que sejam os nossos ouvidos, os ouvidos de Jesus a escutar as mágoas, os sofrimentos, esquecendo e olvidando as fofocas, as maledicências. Que seja a nossa boca um instrumento fiel de amor, de renovação, de consolo para todas as criaturas. Que seja a nossa vida um exemplo, porque as palavras convencem, nos dizia Francisco de Assis, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Que a doutrina consoladora dos Espíritos possa nos transformar e nos ajudar a semearmos o bem, a alegria, a esperança e a paz em nosso planeta. Muito obrigado, meus amigos.